77. Parte gol no 777, o ajuste é no 013, chame pronto, feedback acionamento 04. 1013, chama pro push no 777. Sintoniza agora a frequência 119.8 pelo corredor Axé, até a volta. 067-798. Torre, o guardião pode fazer pra frente, o controle também? Ótimo, guardião, os caçadores 19.8, até a volta. Então retorno, braço, 02. Torre, Salvador, guardião 02. Guardião 02, Salvador. O guardião 02 está restrito a 510 na escuta do controle, tá sendo acompanhado aí pelo caçador 0608 da Polícia Federal. Em questão de Ipituaçu, vai realizar sobre voo próximo do ônibus de recuperação de referência ao motor. Positivo, guardião 02, na escuta permanente do controle, reporte para o regresso. Reportar agora o regresso, guardião 02. Web 6740, velocidade de cara. Está mantendo 300 nós, Web 6740. Ok, vamos reduzir aí para a mínima limpa, 220. Positivo, 220, reduzido. Vai. Azul 4060, autorizado LS Yankee, pista 28, reporte estabilizado. Azul 4060, autorizado LS Yankee, pista 28, reporte estabilizado. Autorizado a alinhar e decolar pista 28. Vento 250 graus e não 5 nós. Vai alinhar, iniciar na 28, voo na 0. O Guardião 02, Salvador. 250 graus, 14 nós. Obrigado. Vai iniciar na 280, 1. Guardião está na escuta, juntamente com o caçador 06, o caçador 08, restrito a 510. Eu sobrevoo aqui próximo de Simbra. Tem, somente uma informação, atente aí os traços decolando a pista 28, ok? O controle poderia confirmar? Atente aos trafos decolando a pista 28, somente isso. O guardião está ciente, não vai interferir com o tráfego. Boa tarde, 4107 da Zoom, ponto de espera pronto. Sou 4107, mantém ponto de espera. Mantém, 4107. Atenção, senhores aeronavegantes, na terminal de Salvador. O aeródromo de Salvador agora opera instrumento devido à chuva moderada. 1000 pés de teto, 4,5 de visibilidade. Web, 4,5. 08, voo 095, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, voo 0015. Voo 0015, contato radar, submantenha 360, saída Gole. 360, Gole, Bono 0. Passarei do 9800 PAB de 38, alterna Ribeirão Preto, autonomia 4 horas. Eu passarei do 9800, táxi via o bate principal após Juliette Alfa. Próxima Golf vai chamar a torre 118-30, ajuste 10-13, tem um bom voo, bom dia. Bate Juliette Alfa, próxima Golf vai chamar a torre 1830, 9800. Para o táxi, está 3895, com PAB de 110. 1013 permanece o ajuste após estabilizado. Autorizado LS1, desce para 2000, passar estabilizado, web 740. Afirmo. 4060, continua aproximação, informa pista, opera em toda extensão, chuva leve sobre o campo. Reporte 4 milhas de cabeceira, 28. Informar 4 milhas. Índia Alfa, Santa Juliette. Salvador, Guardião 02. Segue. Abandonando o setor aqui do Sierra Vista 372, indo pro litoral para continuar o sobrevoo aqui de reconhecimento da cidade. Positivo, gente. 02. Já travado, depois pista 28, azul 4060. 5, está autorizado seu táxi Alfa até próxima Golf, seguindo o Embraer 145 da Passaredo, com o número 2, ponto espera. O ajuste 1013, 2883, quando pronto. Tem um bom voo, bom dia. Obrigado a todos vocês também. Seguindo o Passaredo 283 no ponto espera. E 4 pushback acionamento. Gol no 777 no gate 04, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, gol no 777. Estabilizado, LS Web 6742. Gente, Web 6740, já avisou pro campo? Negativo. Gente, vamos avisar. Chamará, Web 6740. Distando 2810 a 11 milhas, WebJet 6740. Fero, Web 6740, torre agora em 1-8 decimal 3. Bom domingo. 2-3, bom domingo, Web 6740. Autorização 360 para o Galeão. 360 Galeão, guarde cópia, tá 3191. É, saída será Golieval Krat. Gente, tá 3191. Chuva leve sobre o campo. Aguarde pista livre. Fazendo pista livre, hein? Web 7-0-0, solo às 4-5, livre à esquerda, semi-solo 1-2-9. Livre à esquerda 2-9, obrigado, bom dia. 8-8, alterno 2-6-4, bom domingo. 2-8-8, 2-6-4, boa, 0-1-5, obrigado, bom dia. 09 Alfa Juliette com 09, 4060. Livre decolagem, 4107. Salvador 9800, mantenha a ponto de espera da 28. Atendo 9800. Táxi via Índia Alfa, próxima Golf vai chamar 218-30. O ajuste 1013, deu um bom voo, bom dia. Índia Alfa, próxima Golf, 118 decimal 3, 1013, o voo no 777. Bom dia, bom domingo. Depois, pista 28, objeto 6740. Confirma o vento para o Web 6740? Vento 240 graus, 129. Vento, graças. 01, muito boa tarde, identifique chegada cara e desça para 2.000 pés, 1.003 é o ajuste. Identificou 2.000 pés, 13, então é de boa. Ali, Salvador, bom dia, Azul 4107. Azul 4107, bom dia, contato radar, suba inicialmente nível 340 restrito, saída Gole. 340, restrito na Gole, pode manter pro 275 por 15 meses de transformação. Desvios a seu critério após Gole. Sente, Azul. O Azul 4107 após desvios, vou Eval logo. Eval após desvios, obrigado. Trulha 1-0, chame o controle em 119-8. Bom dia, patrulha 1-0, Salvador, prossiga. Operação instrumento, chuva moderada, 1.000 pés de teto, 4 visibilidade, o patrulha é 1-0. Gente, atenção para o caçador 06, caçador 08 e guardião 02, fazendo voo local a 500 pés, corredor axé, o patrulha 1-0. Esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após Krat. O transponder é 5445 e a frequência do controle em 119.80. Autorizado Galeão conforme 360, pela Pesulu 1-4, decola da 28, esquerda após. Na Gole Eval Krat, 5445, 198, então 319. Edson 391, chame pronto para o inspecionamento, ajuste no 03. Nova Webjet 6740, livrou, bota. Web 6740, mantenha a posição. Mantendo a posição, 6740. Desde que chegamos aqui foi anunciado. Ok, está autorizado. Alinhar e decolar da 28, vento é de 240 com 129. Alinhar e decolar, 9800. Alfa Juliette para o gate 04. Após o gol, Alfa Juliette 04, 6740. Ali mantém cabeceira 28. 28 a cabeceira ali mantém 3895. Passarela do 9800 decolou ao 52. Chame agora o controle em 119.8. Boa tarde. 1098 até. Controle Salvador, Passaredo 9800 decolou na sua escuta, senhor. Muito bom dia. Bom dia, Passaredo 9800, contato radar, subiu antena 320, saída Gole. Saída Gole, senhor, por gentileza, acho que a gente está solicitando também. Tem como a gente manter para 280 por mais 15 milhas, tem a formação 20. O passarinho do 9800 desvios a seu critério após eval. Após desvio, eval, muito obrigado. Azul 4107, chame Recife 1288, alterno 264. Bom domingo. 288, 124, obrigado igualmente. O patrulha 1-0, reporte através do Parque Pituaçu. Alô, tá 3191, puxe acionar no 02. Autorizado, chame táxi, tá 3191. Oh, yeah.